intimida, mas a minha iniciativa incentiva o confronto sem temer fúria ferida. Uma vida na bagagem, mil estradas percorridas, mantenho a cabeça erguida, rumo à luta a ser vencida. Sigo só sem companhia, quem diria nesse instante, insistente, sigo avante, sede de desafiante. Nunca antes foi lembrado, ignorado, irrelevante. A história se repete, Golias versus gigante. Perante a plateia rude, alvoroçada, que me aguarda preparada, com suas vaias afiadas, torcendo pra que eu caia na lona, ensanguentada, manchada, face inchada, com a visão embaçada. É embaçado o duelo de titãs de mão pesada, mantendo a guarda fechada, já não enxergo mais nada. Só pancada, o resultado me coloca em desvantagem. Golpes duros se misturam entre dores e miragens. Socos de minha homenagem obstruem minha passagem, desfiguram minha imagem, e o juiz abre a contagem. 1, 2, 3, 4. Com seus punhos conquiste sua vitória. Com sua força atinge a sua própria glória. Cicatrizes são passos da trajetória. Marcado ponto na pele e cravado ponto na história. Com seus punhos conquiste sua vitória. Com sua força atinge a sua própria glória. Cicatrizes são passos da trajetória. Marcado ponto na pele e cravado ponto na história. Recomeço do começo, mantendo o pulso cerrado, revertendo meu tropeço pra vencer determinado. Cuidado, o inimigo avança, tô acuado, ligado no movimento, me sinto ameaçado. Ataco, sou atacado, direto, jab cruzado. Golpeio, sou golpeado no corner do adversário. No meio do itinerário, não posso olhar pra trás. Aqui só um side pass, se ele quer, eu quero mais. Pois já não tem mais paz, mas entre os leais, pai, só quem é capaz pra prova que é sagaz. A força dos guerreiros guardada no coração. Os olhos são de tigre, a fúria é de leão. Com determinação e as luvas na minha mão, sei que serei capaz de completar a minha missão. Não posso fraquejar, meu Deus, por favor. No sufoco sou o bom e alivia a minha dor. O bem vence o mal, no ódio versus amor. O juiz ergue meu braço, agora sou vencedor. Se eu posso, você também pode. Vou lutar. Com seus punhos conquiste sua vitória. Com sua força atinja sua própria glória. Cicatrizes são passos da trajetória. Marcado ponto na pele e cravado ponto na história. Com seus punhos conquiste sua vitória. Com sua força atinja sua própria glória.